Capítulo 10. Seção 1. Isabel, Maria e João. Antes de o libertador prometido entrar em cena, Deus preparou o povo judeu, enviando um mensageiro especial para anunciar o evento iminente. Não seria de admirar que, se os anjos estivessem em profunda discussão sobre quem poderia ser esse portador de boas novas, seria um deles. Foi quando vazaram informações diferentes, notícias a respeito da identidade do libertador, e isso deve ter deixado todo o céu de boca aberta. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço, o seu grupo, Zacarias, estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo, mas o anjo lhe disse: "Não tenha medo, Zacarias, a sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor." Lucas 1, versos 5 a 17. O anjo disse a Zacarias que seu filho João seria o mensageiro que prepararia o caminho para a vinda do Senhor. Essa era a notícia, mas esta última parte deixou todo o céu agitado. Deus mesmo, o Senhor, estava vindo à terra. Ele seria o libertador prometido. A notícia deve ter pasmado Satanás. Sem dúvida, Zacarias teve dificuldades para absorver tudo isso. Ver um anjo era algo incomum em seus dias, e a notícia de que Isabel teria um filho na idade deles era suficiente para fazer um velho hesitar. Mas, além disso, ouvir que o Deus Criador viria como o libertador prometido, isso era simplesmente inacreditável. Entretanto, Zacarias estava familiarizado com os escritos dos profetas. 400 anos antes desse tempo, o profeta Malaquias havia escrito sobre esse acontecimento: "Vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos." Malaquias 3, verso 1. Ali estava com todas as letras. Zacarias deve ter se perguntado por que não tinha percebido isso antes. Era óbvio. O Senhor Todo-Poderoso havia dito: "Eu enviarei um mensageiro para preparar o caminho diante de mim." Deus mesmo viria como ungido. Além disso, o anjo dissera que o mensageiro que prepararia o seu caminho seria o próprio filho do sacerdote, João. Zacarias voltou para casa abismado e Deus manteve sua palavra. Tudo aconteceu exatamente como o anjo havia dito. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa e ela dizia: "Isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o povo." Lucas 1, versos 24 e 25. Mas uma pergunta deve ter ocupado a mente de Zacarias: como o Criador veria a terra? Viria em uma carruagem de ouro conduzida por 7 corcéis, rodeado por legiões de anjos, todos vestidos de branco resplandecente? Ele destronaria governadores romanos, lançando por terra o trono de Herodes? Isso o anjo não disse. Maria. Agora a cena muda. O anjo fez outra visita, dessa vez para uma jovem chamada Maria. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Lucas 1, verso 26. José e Maria estavam comprometidos conforme o costume judaico. A Bíblia diz que tanto José como Maria eram descendentes diretos do rei Davi, que vivera 1000 anos antes. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome Jesus. Lucas 1, verso 28. O quê? Agora era a vez de Maria ficar sem palavras. Quando ela finalmente conseguiu falar, fez uma pergunta muito lógica. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Maria seria a mãe do libertador prometido. Tudo fazia sentido agora. Maria conhecia bem as histórias. Desde o Jardim do Éden, Deus prometera a Eva que o libertador prometido seria descendente dela. Não disse descendente deles, referindo-se tanto ao homem como à mulher. Agora a promessa estava prestes a se cumprir e a criança nasceria de uma virgem. Seria descendência dela somente. O bebê não teria um pai humano. O que parecia ser uma insignificante escolha de palavras, agora possuía um peso tremendo. Mas essa pequena nota de rodapé da história tinha maiores implicações. Já que o bebê não seria concebido pela semente do homem, não pertenceria à linhagem de sangue de Adão. Todos os descendentes de Adão herdaram a sua natureza, a natureza pecadora. Mas Jesus não seria um filho de Adão, e sim filho de Deus. Ele teria a natureza do Deus Altíssimo. Não admira que o anjo tenha se referido ao bebê como santo. A criança não teria pecado, assim como Deus não tem. Jesus seria perfeito desde a concepção. Portanto, Deus não viria com toda a pompa e grandeza do céu, mas viria o planeta como todo ser humano sempre veio e sempre virá, como um bebê. O anjo disse: Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que dizia ser estéril já está em seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor. Que aconteça comigo, conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Lucas 1, verso 36. Maria sabia que Isabel era velha demais para ter um filho. Se era possível que Isabel concebesse, com certeza seria possível que uma virgem desse à luz. Maria decidiu confiar em Deus. João. Ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. João nasceu exatamente como Deus tinha prometido. A Bíblia diz que foi em ocasião oportuna e devia ter sido mesmo, pois naquele tempo quem não podia gerar um filho era discriminado. Zacarias estava tão alegre que começou a falar em ação de graças a Deus. O que ele tinha para dizer era realmente um resumo da história do mundo, entremeado com as repetidas promessas que Deus fez no decorrer dos séculos, a promessa de enviar um libertador. Imagine o velho Zacarias levantando o bebê, fixando seus olhos no rosto de João enquanto dizia: E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho. Lucas 1, verso 76. João seria o mensageiro que anunciaria a chegada do libertador prometido ao mundo. O significado de um nome. A Bíblia contém vários exemplos de profetas que viveram muito antes do nascimento de Jesus e que escreveram com infalível precisão sobre sua vinda. Isaías registrou isto 700 anos antes do nascimento de Jesus. porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Isaías 9, verso 6. Note como o menino é chamado de Deus Poderoso. Há muitos outros nomes que descrevem aspectos do caráter do Senhor. Filho de Deus. Esse nome é uma metáfora sem nenhuma implicação física. Ele simplesmente significa que Jesus possui a natureza de Deus, ao contrário de um filho de Adão, que possui uma natureza pecadora. O filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Hebreus 1, verso 3. Filho do homem. Este nome foi usado para enfatizar a humanidade de Jesus e declarar a sua identidade. Durante séculos, estudiosos reconheceram que esse termo se referia a ungido. A união desses dois nomes se expressa completamente no fato de que Deus foi manifestado em corpo. 1 Timóteo 3,16. A palavra. Deus não apenas nos falou sobre si mesmo, mas mostrou-se a nós. A palavra falada tornou-se palavra viva. No princípio era aquele que é a palavra e era Deus. A palavra tornou-se carne e viveu entre nós. João 1, versos 1 e 14. Deus veio à Terra para explicar pessoalmente como o homem pode ser salvo da morte eterna. Eis uma ilustração. Imagine uma escavadeira de terraplanagem limpando uma estrada, mas no caminho há um formigueiro. Você sabe que as formigas serão destruídas, mas o que você pode fazer quanto a isso? A única saída seria transformar-se em uma formiga e avisá-las da maneira como as formigas advertem umas às outras do perigo iminente. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. 1 Timóteo 1, verso 15. Seção 2. Jesus. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. O compromisso judaico de casamento representava um laço muito mais forte que o nosso conceito ocidental de noivado. Em quase todos os sentidos, o casal era considerado casado. José era chamado marido de Maria e vice-versa, exceto que eles não viviam juntos, nem tinham união sexual. De acordo com os costumes daqueles dias, para romper o compromisso, era necessário requerer o divórcio. Imagine por um momento como José se sentiu. Ele deve ter ficado angustiado. Maria estava grávida e o filho não era dele. Se ele revelasse a verdade publicamente, Maria seria considerada adúltera, a menos que fosse correta a sua ilógica explicação que dizia que um anjo lhe aparecera. Não, aquilo era absurdo. A pobre moça devia ter perdido a cabeça. José a amava, mas não podia casar-se com uma moça que o havia enganado e que obviamente estava tentando encobrir o fato com uma história insana. Não sabemos o que José pensou sobre tudo isso, mas sabemos, com muito pesar, ele decidiu divorciar-se dela secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho. Eles chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Mateus 1, verso 20. José não poderia ter ouvido isto mais claramente. Maria ainda era virgem e teria um filho. O nome do filho seria Jesus, que significa libertador ou salvador. Ele livraria ou salvaria as pessoas das consequências de seus pecados. O anjo disse que o outro nome de Jesus seria Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Jesus seria Deus vivendo em carne humana entre os homens. O profeta Isaías havia escrito sobre esse acontecimento 700 anos antes. Por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamará Emanuel. Isaías 7, verso 14. José deve ter saltado da cama. Então Isaías estava certo. Estava acontecendo como Deus disse que aconteceria. Mas o que os demais pensariam? Não importava. Havia só uma coisa a fazer. Ele creria em Deus e faria o que ele disse. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho, e ele lhe pôs o nome Jesus. O censo. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. César precisava de dinheiro, e se os romanos conseguissem um censo exato, mais pessoas teriam que pagar impostos. Sem dúvida, José não ficou feliz. Sua esposa estava quase para dar à luz a um filho. Sendo carpinteiro, provavelmente ele fez um berço e combinou com uma parteira local um lugar seguro e limpo para o nascimento do bebê. Mas agora ele precisava levar a sua esposa a Belém, vilarejo que 1.000 anos antes fora a cidade natal do seu antepassado, o rei Davi. Uma jornada de 120 quilômetros com uma esposa prestes a dar à luz. Não é um pensamento muito agradável quando se tem que viajar de jumento ou a pé. Por que os romanos tiveram essa ideia justamente agora? Por que não faziam o censo na cidade de José, Nazaré? Isto era muito estranho, mas os romanos não deixavam escolha para o povo. Ele teria que levar Maria até Belém. E todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré, da Galileia, para a Judéia, para Belém, a cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê e ela deu à luz ao seu primogênito. Envolveu-o em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Lucas 2, verso 3. Assim Jesus nasceu em Belém, longe da casa de José e Maria. A cidade estava tão lotada de gente que o único lugar onde encontraram hospedagem foi uma estrebaria. O primeiro berço de Jesus foi uma manjedoura, um coxo para alimentar gado. Enquanto José olhava para sua esposa, pode ter parecido que todos os seus planos, cuidadosamente elaborados, haviam dado errado. Justamente Belém, e em uma estrebaria mofada. Mas enquanto ele olhava para a criança, também deve ter sentido que tudo estava bem. Muito bem. E ele pôs o nome Jesus. Mateus 1, verso 25. Os pastores. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Isso lhe servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Lucas 2, verso 8 a 14. Os pastores estavam concentrados em seus próprios afazeres, apacentando suas ovelhas como sempre faziam. Por vezes, as ovelhas de seus rebanhos eram usadas nos sacrifícios no templo em Jerusalém, poucos quilômetros ao norte de Belém. A vida continuava como de costume. Mas agora os anjos haviam vindo e todo o seu mundo virou de pernas para o ar. Os pastores devem ter ficado alvoroçados, indagando uns aos outros. Você ouviu o que eu ouvi? O Cristo é o Senhor. A palavra grega Cristo é a mesma que a palavra hebraica Messias. A palavra significa o ungido. Durante séculos, o nome Messias foi atribuído ao libertador prometido. Agora, os anjos estavam dizendo que o ungido, o Messias, o Cristo, era o Senhor. Ele era o próprio Deus. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. Os pastores eram homens pobres, não o tipo de pessoa que alguém normalmente esperaria que fosse convidado para o nascimento de um rei, mas também havia outros a caminho para verem Jesus. Os sábios. Depois que Jesus nasceu em Belém, da Judeia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Mateus 2. Os magos eram homens de posição e riqueza. Esperaria-se que homens assim visitassem um rei. O rei que ocupava o trono da Judéia naquele tempo era Herodes, o Grande, que sem dúvida foi informado da vinda desse prestigiado grupo. Dificilmente eles poderiam escapar da atenção das sentinelas que guardavam os limites da Judéia. Sua visita não foi vista como uma ameaça, pois não estavam guiando exércitos. Tudo o que eles tinham era uma pergunta: Onde está o rei recém-nascido? Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Esta simples pergunta realmente abalou Herodes. Ele mantinha sua autoridade real com um pulso de ferro e esmagaria qualquer um que ousasse tentar arrancá-la dele. Com certeza, a cidade toda ficou um pouco abalada também. Herodes era conhecido por ser cruel para com seus cidadãos, sobretudo quando ficava aborrecido. Ninguém sabia o que ele era capaz de fazer. Herodes chamou seus conselheiros religiosos, tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Mateus 2, verso 4. Podemos até imaginar um escriba alvoroçado a assoprar o pó de um pequeno rolo. Seus companheiros inclinam-se sobre os papiros e esquadrinham o texto com os olhos avermelhados. Eles falam entre si com agitação. Querem que Herodes entenda que não foram eles que escreveram aquelas coisas. Um profeta chamado Miqueias as escreveria há mais de 700 anos. Um dedo trêmulo aponta para uma parte bem gasta do documento. Herodes olha com desdém. Um escriba limpa a garganta rouca e lê: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde o dia da eternidade, Miqueias 5. O bebê precisa nascer em Belém. Esta informação teria feito um José muito preocupado erguer as sobrancelhas. Herodes queria ver se o profeta Miqueias tinha notado mais alguma coisa. E tinha. O texto dizia claramente que aquele que nasceria já existia desde a eternidade. Herodes deve ter empalidecido. Não podia ser. Só Deus era eterno. Deus nunca viria ao mundo como uma criança, especialmente para nascer no interior em Belém. Ele chegaria com trombetas e carruagens em Jerusalém. Ah, e talvez os escribas estivessem tentando alarmá-lo para manipular o rei. Nesse caso, ele não iria desapontá-los. Mostraria a eles que tipo de adoração o novo rei poderia esperar. Ele mandou os sacerdotes embora. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: Vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho. A estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros, eles deram presentes, ouro, incenso e mirra. Mateus 2, verso 7. A adoração. Esses homens de riqueza e posição adoraram a Jesus. A lei era muito específica. Somente o Deus Altíssimo deveria ser adorado. José e Maria conheciam bem os 10 mandamentos e ainda assim não interferiram. Bem no íntimo, eles devem ter sabido que os magos estavam adorando a Deus, Deus que veio em carne humana. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Depois que partiram, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: Levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Mateus 2, verso 12. De acordo com o que a história secular conta a seu respeito, Herodes fez um esforço extremo para matar Jesus, mas o menino estava a salvo no Egito. Mais tarde, Herodes morreu. E assim José, Maria e Jesus voltaram para Nazaré, onde José trabalhou como carpinteiro. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Lucas 2, verso 40. Seção 3. Entre os sábios. Embora Jesus fosse o próprio Deus, ele escolheu participar da raça humana como um bebê. Para José e Maria, deve ter sido uma experiência e tanto criar essa criança. Jesus não tinha pecado. Mesmo quando jovem, nunca ficou impaciente, nunca deu uma resposta rude ou teve um acesso de raiva. Existem poucos relatos sobre a mocidade de Jesus, mas uma história foi registrada sobre ele quando tinha 12 anos. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme costume. Lucas 2, verso 41. De acordo com a cultura judaica, na puberdade, um rapaz passava a ser membro da comunidade religiosa. Como tal, possuía todos os privilégios e responsabilidades conferidas a um rapaz. Quando José e Maria viajaram para Jerusalém, como de costume, com certeza devem ter pensado em Jesus quando atingisse essa idade. Voltando para casa. Com o fim da festa, todos voltaram para casa. Embora não saibamos todos os detalhes da viagem, podemos imaginar como se desenvolveram os acontecimentos. Provavelmente, as pessoas de Nazaré viajavam todas juntas por companhia e segurança mútua. Como as crianças andavam mais devagar, elas, juntamente com as mulheres e alguns dos homens, partiam mais cedo para ganhar tempo. O restante dos homens ficava para trás para visitas de última hora e então saíam para alcançar o restante do grupo ao anoitecer. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Imagine Maria. Partindo ao amanhecer, ela não via Jesus em nenhum lugar, mas não estava alarmada. Jesus já estava na idade em que se esperava que ele fosse um homem e deveria ter ficado para trás com os outros enquanto visitavam as instalações do templo. Sem dúvida, ele estava com José. Esse pensamento fez Maria sorrir satisfeita. E que maravilhoso rapaz ele era! Ela estava contente por ele ficar ali mais um pouco para ouvir os homens sábios no templo. O crepúsculo caía quando José chegou ao local combinado junto com os outros homens. Eles também tiveram um bom dia, cheio de aprendizado. Passaram tempo extra ouvindo os estudiosos do templo e ensinaram a palavra de Deus. E depois discutiram os ensinamentos ao longo do caminho, enquanto se apressavam para alcançar as mulheres. Seu único desapontamento era que Jesus não tinha permanecido com ele. Afinal, ele estava na idade de assumir as responsabilidades de um rapaz. Ele poderia ter aprendido muito, mas pelo visto, Jesus havia ido adiante com Maria e o restante das crianças. Ele teria que lembrar Jesus de que ele estava crescendo. Ele não precisava fazer isso muitas vezes. Pensando bem, ele não se lembrava nem mesmo de uma vez de ter advertido Jesus sobre qualquer coisa. Então José avistou Maria. Ambos sorriram. Você teve um bom dia? Sim, excelente. Jesus se divertiu? Jesus? Os sorrisos desapareceram. Eu pensei, sim, mas eu pensei. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos, não o encontrando. Voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Lucas 2, verso 44. A busca. A busca deve ter sido frenética. Oh, não, nós perdemos o Filho de Deus. Eles procuraram em todos os lugares onde pudessem encontrar um menino normal. Examinaram cuidadosamente a seção de doces do mercado. Viraram do avesso os terrenos de construção para ver se ele havia parado ali para ver algo. Desesperado, José refez seus passos. O último lugar onde tinha visto Jesus foi no templo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com seu entendimento e com as suas respostas. Jesus estava exatamente onde deveria estar, fazendo o que José e Maria queriam que ele fizesse. Havia apenas uma diferença. Ao invés de estar sendo instruído pelos homens sábios do templo, Jesus os ensinava. Não, ele não estava proferindo uma palestra, mas as perguntas perspicazes. A profundidade de seu próprio entendimento e a profundidade de suas perguntas não passaram despercebidas. Na verdade, os sábios do templo estavam atentos a cada palavra. A Bíblia diz que os homens versados estavam maravilhados. Não é de surpreender. Eles estavam ouvindo o próprio Deus. Quem não ficaria sem palavras numa discussão com o Criador do universo? Os homens doutos não eram os únicos que estavam sem palavras. José e Maria estavam perplexos e, sem dúvida, muito aliviados. Eles recuperaram a fala rapidamente. Quando seus pais ouviram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Jesus fez-lhe uma pergunta. É o que se espera de Deus. Ele perguntou: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu deveria estar na casa de meu pai? Lucas 2, verso 49. Um lembrete gentil. Não era uma resposta desrespeitosa. Jesus estava apenas dizendo que ele estava exatamente onde um filho deveria estar, na casa de seu pai. Mas o que ele quis dizer com o pai? Quem era esse pai a quem ele se referia? Estudaremos mais sobre isso na próxima sessão. Por enquanto, tudo o que você precisa saber é que Jesus usou essa frase como um lembrete gentil para que seus pais terrenos se lembrassem quem ele realmente era. Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Seção 4: Batismo. Jesus não começou oficialmente a obra de sua vida até atingir mais ou menos os 30 anos de idade. João, filho de Zacarias, já havia começado a preparar o caminho para ele, falando a todos o que ungido chegara. E isso criou uma agitação total. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Mateus 3, verso 1. João era conhecido como o Batista porque batizava o povo. O ritual do batismo não era incomum para as pessoas do Oriente Médio daqueles dias, era cheio de significado. Hoje, no entretanto, muita confusão envolve essa palavra. O motivo é que na língua portuguesa não existe uma palavra que traduza com exatidão a palavra grega baptizo. Os tradutores resolveram o problema criando a palavra batismo. Ela está correta, mas não ajuda a pessoa leiga a entender o seu significado original. Identificação. Batismo significa identificação. Um sentido comum da palavra baptizo provém da indústria têxtil na Grécia Antiga. No processo de tingimento do tecido, mergulhava-se uma peça de roupa num barril de tinta e ela adquiria a cor do pigmento. A roupa ficava totalmente identificada com a tinta. João ensinava que os judeus haviam se desviado das escrituras, abraçando ideias humanas. Disse-lhes que eles precisavam mudar as suas mentes a respeito de seus caminhos errados e retornar para Deus. Em resumo, arrepender-se. Os judeus que eram batizados mostravam que tinham se identificado ou concordado pessoalmente com a sua mensagem de arrependimento. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre arrependimento. Mateus 3. Arrepender-se. João, o Batista, viu que alguns de seus ouvintes eram fariseus e saduceus. Lembre-se de que eles eram os que acrescentavam ou tiravam algo da Bíblia. Essas duas facções não tinham muita afinidade entre si, mas havia uma coisa em comum: pensavam estar acima dos outros. Eles eram orgulhosos. João os chamou de raça de víboras porque impunham regras severas e insuportáveis aos outros, mas não praticavam o que pregavam. Ele disse que se arrependessem para terem uma mudança de mente. O batismo de Jesus. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Mateus 3, verso 13. João reconheceu quem era Jesus. Ele era Deus. Jesus não precisava arrepender-se de nada porque era perfeito. João sabia que ele precisava ser batizado e não Jesus. Respondeu Jesus: deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Jesus insistiu em ser batizado porque ele queria ser identificado com a mensagem de João sobre uma vida justa. Ele queria afirmar que a mensagem de João era verdadeira. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é meu filho amado, em quem me agrado. Logo analisaremos este versículo com mais profundidade, mas primeiro vamos terminar a história. O Cordeiro de Deus. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. João 1, verso 29. João identificou Jesus como o Salvador prometido, aquele que tiraria o pecado do mundo. Ele disse que Jesus já vivia antes dele, eternamente. João disse: eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. João 1, verso 34. Em certa ocasião, eu estava ensinando a Bíblia passo a passo a um jovem casal. Ao ler este versículo, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a esposa ficou radiante. Emocionada e com uma voz entusiasmada, disse: o Cordeiro! Ele tem alguma coisa a ver com todos os cordeiros sobre os quais lemos na parte antiga da Bíblia? Eu disse a ela: sim, tem a ver. E quando chegar o tempo, tudo se encaixará de maneira que fará um sentido maravilhoso. Eu tive a oportunidade de visitar uma tribo em Papua Nova Guiné, que havia recebido fragmentos dos conceitos bíblicos. Eles tinham adotado o batismo, crendo que seus pecados eram lavados. Estavam tão convencidos de que o pecado era algo material que não entravam no rio após o batismo, com medo de serem contaminados novamente com o pecado. A Bíblia diz claramente que o batismo não nos torna aceitáveis a Deus, é apenas uma imagem externa daquilo que aconteceu no interior. Nesse caso, demonstrava que esses judeus criam na mensagem de João e se identificavam com ela. Hoje, muitos teólogos atribuem ao batismo um significado muito além do que a Bíblia lhe atribui. Deus fala com ele mesmo? Desde as primeiras páginas da Bíblia, notamos uma maneira singular de Deus falar, como se estivesse falando consigo mesmo. Por exemplo, quando criou o homem: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, verso 26. Quando Adão pecou, observamos Deus numa conversa. Então disse o Senhor Deus: Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Gênesis 3, verso 22. Quando Deus dispersou o povo de Babel, disse: Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Gênesis 11, verso 7. Com quem Deus está falando? Quem são os nós e nossa? Quando o anjo falou com Maria, ele disse: O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a encobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Lucas 1:35. Aqui nós vemos o Espírito Santo, o Altíssimo e o Filho de Deus, todos mencionados em um único versículo. Nós sabemos que o Altíssimo é Deus. Acabamos de ler uma série de versículos que dizem que Jesus é Deus vindo em carne. Será que Deus e Jesus são a mesma pessoa? E quanto ao Espírito Santo, o que a Bíblia diz? Voltemos ao versículo que lemos anteriormente. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz dos céus disse: Este é meu filho amado, em quem me agrado. Mateus 3,16. Temos aqui três indivíduos: Jesus, o Espírito de Deus e uma voz do céu. Confuso? Pode ser que você não compreenda alguns conceitos bíblicos básicos. Aqui estão mais algumas peças do quebra-cabeça. Primeiro, sabemos que só há um Deus. A Bíblia enfatiza isso várias vezes. Respondeu Jesus: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus. O Senhor é o único Senhor. Marcos 12, verso 29. Essa resposta é objetiva. Entretanto, há coisas sobre Deus que estão além da nossa razão, incrivelmente complexas e difíceis de entender. Por exemplo, todo o conceito de um Deus eterno não é fácil de assimilar. Do mesmo modo, tentar compreender um Deus que está em todo lugar ao mesmo tempo é completamente desconcertante. Entender realmente essas duas verdades é impossível para as nossas mentes finitas. Agora somos confrontados com uma revelação sobre Deus igualmente difícil de compreender, embora a Bíblia a ensine com clareza. As Escrituras nos revelam um Deus que é ao mesmo tempo Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas eternas e coiguais que constituem a essência de Deus. Essas três pessoas formam uma triunidade ou trindade, mas constituem um em um único Deus. Ao longo do tempo, fizeram-se várias tentativas de explicar a trindade. Primeira, ovo. Cada ovo possui uma casca, uma clara e uma gema, três partes distintas, mas apenas um ovo. 2. Dimensões. Uma caixa possui altura, largura e comprimento. Embora não seja a mesma coisa, elas não podem se separar. 3. Multiplicação. 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1. Embora algumas dessas ilustrações sejam úteis, elas ainda estão longe de nos dar um entendimento completo. Precisamos ser cuidadosos para não tentar reduzir Deus ao nosso nível e vê-lo como um de nós. Deus diz que uma das razões pelas quais não o entendemos é porque você pensa que eu sou como você? Salmos 50, verso 21. Como crianças, há muitas coisas que não entendemos e ainda assim aceitamos como verdadeiras. O que é a eletricidade? Por que ela não derrama no chão quando eu puxo o plugue da tomada? Eu não posso ver a eletricidade. Por que você diz que eu me machucaria se enfiasse uma pinça na tomada? Só porque não conseguimos entender a eletricidade não significa que ela seja menos real. Como adultos, somos um tanto presunçosos quanto à nossa capacidade de compreender o mundo ao nosso redor. Através dos séculos, coisas que intrigavam os antigos passaram a ser um lugar comum para a nossa compreensão. Ainda assim, precisamos ser humildes. Muito do universo conhecido ainda contém grandes mistérios. Talvez as pessoas que viveram 100 anos depois de nós nos vejam como cegos para o que eles consideram óbvio. Pode ser que haja um tempo no qual o conceito de trindade fará o sentido perfeito. Mesmo que chegue esse dia, precisamos reconhecer que nossa limitada capacidade de raciocínio não é capaz de adequar um Deus infinito às nossas mentes finitas. Se entendermos direito Deus, como a Bíblia o revela, é um Deus que nos deixa atônitos. Imagine por um momento, um Deus eterno, onisciente, presente em todo lugar ao mesmo tempo, criador de todo o universo, uma trindade, único, ainda que constituído por três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, que se equivalem em caráter e capacidade, insondável. Embora esses conceitos possam ser difíceis de entender, a Bíblia diz que todos são verdadeiros. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós. A própria palavra de Deus é uma declaração sobre a Trindade. A língua hebraica tem formas de substantivo singular, um, dual, dois somente, e plural, três ou mais. A palavra Deus em hebraico, Elohim, gramaticalmente está no plural, sugerindo três, mas com significado de singular. Apesar de ser correto referir-se a qualquer membro da Trindade como Deus, é possível fazer uma distinção como segue: o Altíssimo, o Pai, Jesus Cristo, o Filho, o Espírito Santo.